Tráfego 10 horas, 2, 3 milhas, efetuando esperas, próxima posição Golf no 060, Gol, Boeing da Gol, 737-800. Paciente, o passarelo 2230. Oxenem 1-4-1, pode fazer espera no Ringo 1-2-0? 1-2-0, ciente, espera Oxenem 1-4-1. 1-2-0. Salco Campo, Vitorinha Juliette. Chame Torre, 1-8-95, Vitorinha Juliette. 1-8-95, Juliette. Salvador 2230, confirmando, a gente vai seguir para a pista 10 ou a 17? 17, passarei 2230. Até ok, é que a gente não está localizando aqui a nossa carta com ILS. O passarei 2230, estou no zero procedimento visual, novo limite para vetoração. Confirmando para a pistola 7, o novo limite para vetoração será a radial 350 do VR de Salvador. 350 da radial de Salvador 2230. Olha, o Xenia 6226, devido a vários cúmulos aqui na nossa presente posição, está ficando um pouquinho difícil fazer espera nessa posição. É possível a gente tomar uma proa um pouquinho esquerda, 350, e fazer esperas mais para o setor norte, o 6225? Seria o 6226? Perdão, 6226. Autorizado, Xenia 6226, mantém nível de voo 050 e a proa 350, conforme informado. E reporte fone 160, Xenia 6226. Afirma, vai manter então 340 agora e informará a gente pela espera 6226. Passarei 2230, desça e mantenha 4 mil pés, hoje do altímetro no zero no meio. Está descendo com ajuste 1-4 no meia para 4 mil pés, 2230. 2230, ajuste no zero, 1 no meia para 4 mil pés. 1 no zero, 1 no meia para 4 mil pés. Passarei 2230, condição de incrementar na descida? Afirmo. 230, aumente a velocidade na descida. 4 mil pés, 8 no zero no meio. Aumentando a velocidade, descendo para 4 mil pés, ajuste no zero no meio. Descendo órbita em Bonf, no nível 120, com curva estrela à direita, o Xené 6141. Gente, o Xené 6141, espera em Bonf. Batango Victor e Juliette, continue a aproximação, aguardando contato visual, ajuste de altímetro 1-0 no meio, vento para cheque 1-30 graus 07 nós. Jura. Xenia 6226, informa iniciando órbita na presente posição. Entre Xenia 6226. 40 graus, 07 nós. Tudo autorizado, 1-9-0. Xenia 2230, chame 1-1-9-8, final, Salvador. 1... Confirma a frequência? 1-1-9-8, para final. 9-8, passarei 2230. Então, 3378, informo que a aeronave que decolou à frente reportou uma grande quantidade de pássaros próximo à cabeceira 28 no eixo, no lado esquerdo da pista. E a gente já entrou em contato com a Infraero, a mesma já fez a soltura de fogos, só que para a Infraero e para a Torre Salvador a pista encontra-se operacional. Fica a critério do comandante se solicita decolar ou não da pista no 028. Ok, até devido ao vento, eu solicito, afirmo, estou visual com banda de pássaros. A torre me autorizaria a abandonar o procedimento instrumento e uma curva à direita após a decolagem imediata ali para evitar. Eles estão bem no alinhamento da pista mesmo. Gente, eu só vou só checar junto ao controle e já passo a informação. Ok, só para até uns 500 pés, pelo que eu observo aqui, o livro ele é uns 200 ou mais baixo um pouquinho. Ono 4, Ono, se fosse prosseguir para 197, qual seria o seu levantamento? Número 2, o Xanemé 141. O número 1 é o Passareto, correto? Afirmativo. Ok, obrigado. Alguma previsão a mais? Não temos nenhum estimado para a liberação da 190. Contáxi. Edson 3378, o vento 150 graus 079, autorizado decolagem. É, livre procedimento visual no início, não me escuta, tá? Eu transferência para o controle. Edson 3378. Afirma, papatão com Vitor Dias Ilhete, considere o Solos 32 autorizado, 180, táxi via pista ao liberar da taxiway Oscar, ao estacionar frequência livre. O passageiro 2230 está no visual. Visual com 97, posição de 2 horas 10 minutos. Ah, afirmo. Para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 198-95. 198-95, boa. Passou, azul, passageiro 2. O 2230 para ingresso da final da 197. A saída 2230 é autorizado, final da 17, aguarde autorização para pouso. O vento para cheque no 40 graus 059 e ajuste altímetro 190 no 6. Aguardando autorização para a saída do 2230. 7. Afirmativo, eu estava na escuta do centro? Afirmativo, ainda estamos na escuta do centro, estamos chamando só para fazer informações autorizadas. Gente, informe intenções ao Centro Recife e aguarde a transferência de comunicações para o controle, para instruções. Azul 4422. Segue, prossegue. 6141, prossegue. Scanner 6226, só prossegue para pouso. Afirma, prossegue, 6226. Gente, aguarde instruções para sequenciamento pista 10 Salvador. O Xenia 6226 está autorizado, mantém a proa 330, situa desvio e informa quando possível a voadora, se autorizado. Xenia 6226, desce para 4 mil pés, ajuste 10 no meio, chame sinal 119.8. Desce 4 mil, 10 no meio, chame sinal 1298, o Xenia 6226. O Xenia 6141 também prossegue. Guarde vetoração Xenia 6141, livre descida para nível de voo 070. Desce 070-6141. O Gol 255 também prossegue. Guarde o Gol no 255. O passageiro 2230 está de base para a final da 17. 7, passageiro 2230 autorizado final da 17, aguardando autorização para fundo. Aguardando autorização 2230. Controle Salvador, Xenia 6226. R6226, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 075, limite localizador. R6226, você precisa manter a proa 350 devido a informações e informa quando possível curvar para a interceptação 6226. Então, autorizado de viso na proa 350, reporte quando tiver condições de curvar à direita. O R6226. Reportará o R6226. 3378, controle. 0 decimal para o 3378. 120 decimal 8. Tá. Papatão com Romeu Tom Golf, ajuste o altímetro na 0 no meio, posse no ponto de espera da Oscar. Só 255, chame 1998, Salvador. 198, 255. 1255, desça para 3 mil pés, ajuste 10017, Mantenha a proa 180 para final do procedimento ILS X-Ray igual no 255. 3017, proa sul, 255. Controle Oceania 6226, tem condições de voadura na presença. Gente, Oceania 6226, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 060, seu limite é a magnética de Simbra 150. Limite magnética de Simbra 150, direita 060, Oceania 6226. Oceania 63, 41, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 260. 5, desça para 2.000 pés. Todo controle? Ah, é 61, 41. Curva à esquerda, proa 260, limite radial 320 de Salvador, para sequenciamento. Posso completar aqui na direita, então, 260? Completa a direita o Oceania 6141. Ok, pela direita agora pro A260, guardando a 320 de Salvador. 10. 1-4-1, complete a curva pro A220. 220. A 170, seu limite, a magnética de Simbra 100. Esquerda 170, a... 100 de Simbra é o limite, 255. Assuma a navegação na proa de frotilha. Proa de frotilha 337 vezes. Voadora, Oceania 6226, pode prosseguir para 2.000? Ainda 3.000, mantenha 3.000, Oceania 6226. Quem quer manter 3.000, voadora, Oceania 6226. 0016. Controle de Salvador, boa tarde, azul 4422. Azul 4422, reduza para a mínima limpa, desça para nível de voo 060, via chegada a Bomed 1. Quem desce para nível 060, via chegada a Bomed 1, reduzindo para a mínima limpa, 4422. Oceania 6315, desça para nível de voo 070. Para o 070, 6315. Alfa, Charlie, November, prosseguir para o controle. Alfa, Charlie, November, controle. Alfa, Charlie, November, copia o controle. Controle, o Alfa, Charlie, November, informa que está 5 minutos para o pouso. Controle, está ciente, aeronave que fez a ponte, frequência livre, Alfa, Charlie, November. Bom feriado. Oceania 6141, desça para 4.000 pés, hoje estudou o altímetro 1096, chame Salvador em 1998. 4.000 pés, 10, 1968, Salvador, 6141. Estou no 7, vento no 20 graus, 059. Oceania 6141, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 235, limite magnética de Simbra 100. 235, limite 100 para cima, do Oceania 6141. 90, chamou a Torre Salvador? Está pronto, azul 2790. 2790, devido a reporte da aeronave decolou à frente, bando de pássaros, sobre na lado esquerdo do eixo de decolagem da cabeceira 28, a Infaero já fez a soltura de fogos, só que a gente, eles repassaram que há a possibilidade de haver um animal morto fora do âmbito do aeródromo Salvador. Então a decolagem seria por conta e risco. Se você fizer decolar da pista 1027? Permanece na 1028? Ah, prossegui para 17, para 2790. Na 17. Gente, então teria condições de ingressar via Bravo, Charlie, e regressar pro via parte principal? Bravo, afirmo, pro Bravo, Charlie. Gente, se possível, utilizando ingresso via Bravo, Charlie, e mantenha o ponto de espera da 10. Bravo, Charlie, pro ponto de espera da 10, pro Amaral Azul 2790. Papatango, Romeu, Tango, Golf, decolado. Aos 4.0, mantenha 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle para acender ao nível 085 e chame o controle Salvador da presente 120.80.

61-41, reduzo velocidade para 200 nós. Vai seguir tráfego na posição de 12 horas, 8 milhas, rumo oeste, com Alfa 318, passamos 2.500 para 2 mil pés. Gente, tem notificação, obrigado. 61-41, está reduzindo. Ele pôs, 5%. Ele? Negativo, está na proa de Duna, chanel 62, 200. 255? Afirmo. Vento 140 graus 05 nós. Foi reportado o bândaro de braço próximo ao eixo da 1028. Após a taxiway Foxtrot. Gente, 255. Fez depois. Estou estimado para o través de Coral, Ilhéus e pouso em Porto Seguro. Gente, vai para Barato. Toma abraço. No 41, aguarde a gente me ver só para o localizador. Gente, 6141, ainda mantém 4000? Deve subir até 3000, pai. Um ajuste no 0,17. Deve 3000 no 0,17, Oxenê 6141. 4422, estou sendo velocidade 2009. Já está mantendo 209, 4422. Pente. Eu no 41 para o localizador, vou ver esquerda na Pro 130. Esquerda no 30, Oxenê 61 4. Coral 1705, Ilhéus 1730 e para pouso 1815. Comentários estimados, mantém o litoral e aguarde para ascensão. Romeu Tango Golf. Entra, mantém o litoral, aguardando a ascensão, Romeu Tango. Xenemia 226, estou avisando? Estou avisando agora, Xenemia 226. Xenemia 226, completa a aproximação, na frequência 118, decimal 95. Prossegue com a torre 118, Xenemia 226, uma boa tarde. Xenemia 1141, desço para 2 mil pés, hoje permanece autorizado a LSFP da pista 0, reposto estabilizado. 2017, livre LS, chama estabilizado, 6141. Boa tarde, continue a aproximação, guarde pista livre, o ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, aguarde a pista livre, o Xenia 626. Estou aqui, 255, azul 2790, taxa de linha, 25. 255, no solo ao 45, direita, 1219. 219, o azul 2790, autorizado, ingresso na carteira 35 até a carteira 97, é ponte anada e ponta. Autorizado, campo pouso autorizado, destino 0, vento 130 graus, 5 nós, ajuste 10, nome, informação, bando de pássaros, próximo a eixo de decolagem, lado esquerdo, próximo a Taxi Fox, ok? Um grande número de pássaros. Ciente dos pássaros, graças a, pela informação, liga e pouso, destino 0, achando a 62, exemplo. Somente 4 mil pés, altímetro em Salvador no 0644, 22. Para 4 mil pés, como 0 no 6, azul 4462. Xaner 63, 15, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador no 0 no 6. Livre aí, interceptar o localizador, chama estabilizado. Para 2000, com o 0 no 6, 63, 15, forma estabilizada. Parada barra, roda Metangolfo. Tente, Metangolfo, mantém ainda 1 no meu pés, efeito a travessia da boca da via, da Bahia. Se falar das comunicações, dentro de mais 4 minutos, está livre subida inicialmente a 2.500 pés. As várias comunicações, após 4 minutos, livre ascensão a 2.500. O Roberto Tangô vai se manter no corredor até após essa prévia. Correto. Confirmando, inicial subida a 2.500 pés. 2.500. Correto. Oi, Salvador, Xanene 141, estabilizado número 2 na 10. Boa tarde, Xanene 141, continua a aproximação, aguarde pista livre. Do 4422, reduzindo velocidade para 180 nós. Reduzindo 180 nós, azul 4422. Solo aos 49, direito 219. Direito 219, Xané 6226, boa tarde. Zero azul, mantenha a posição. Dois, desse mantém 3 mil pés. O altímetro em Salvador, 10, 16. 10, 16, desse mantém 3 mil pés. Azul 4422. Salvador, boa tarde, algum 2008, na proa de Coral. 2008, tem contato radar, agora 80 milhas sudoeste de Salvador, vai direto para Bomed para a chegada Bomed 1, chame no ideal de descida. Bomed 1, já no ideal de descida, 2008. 008, desse mantém o 050. 050. Correto. Chama 315, estabilizado? No localizador, afirmativo, 6315. Estativo suficiente, chame agora a torre Salvador em 198, decimal 95, ixi, e completa a aproximação. 1895, 6315. Romeu Tango Golf 315 ILS da 10. 15 da Oxinai, continue a aproximação, aguarde pista livre, boa tarde. Guardando, boa tarde. Sete nove zero, informo que após a decolagem mantenha a proa até 3 mil pés, ok? Decolagem autorizada, vento no 40 graus, 5 nós, ajuste no zero, no decolagem, azul 2790, após decolagem, mantendo a proa até 3 mil pés. Informação de tráfego, um ATR da Azul, da comando da pista auxiliar na hora que eu diria. Guarde pista livre. Sente do ATR, 6315, aguardando autorização. 6141, Xané, no solo 52, direito, 121, décimo 9. Direito, 219, Xané, 6141. Seu litoral? Sim, super, sente, Transa 085, Romeu Tangolf. Decolada ao 52, mantenha a proa até 3 mil pés e chame o controle, frequência 120, décimo 8, boa viagem. Mantenha a proa até 3.208, obrigado. Xené 6315, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 5 nós. Pouso autorizado na 10, 6315. Pessoal, Adão, Xené 2790. 2790, contato radar de decolagem, prossiga conforme autorizado, mantenha o rumo de decolagem até 3 mil pés, aguarde para a curva esquerda para o perfil MOM. 7, o azul 2790. Tá. Livre manter 2.500 pés, informe quando livre das formações para possível subida. Mantinho informa o tráfego agora para suposição de 11 horas, 13 milhas, rumo ao nordeste, indicando 1.500 pés, tipo desconhecido, sem contato rádio com este controle, fica atento ao tráfego. Utilizado, XAI 104422. Uso 4422, completa aproximação LS, ficha na tua Salvador em 198, decimal 95. É o Rio 1895, volta em 4422. Fogão. Sou em Salvador. Boa tarde, Azul 4422, visual, FI 10. Boa tarde, Azul 4422, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no meio. Sim, 10 no meio, aguarde pista livre, 4422. O 2790 vai atingir 3.000, confirma o rumo pela esquerda? Corrijo, pela esquerda. Gente, então o rumo pela esquerda vai cruzar a final da 190 lá novamente, pra, aí vai ter condições de cumprir os restrição do 110. A escalada de subida para o 180, curvando agora pela esquerda com o rumo de rumo. 2790. Pela esquerda, pro Admomo, subindo para 180, azul 2790. 008, poderia voar ITAP ou Duna para evitar formações? ITAP para evitar as formações, 2008. ITAP, chegado. Mati, qual a sua velocidade agora? 280, na hora de ficar. 7. Anteriormente formado, agora 4 milhas, mesmo rumo oposto, 1.500 pés, sem contato rádio com este controle, fica atento ao mesmo. Efetue contato dilatório 2345. Hoje vai tentar contato dele, obrigado. estacionado. 15 milhas, dá formações. Proa 045 por 15 milhas, correto? Está livre o desvio, 2008. Sim, mais. Controle Salvador, boa tarde, chamei 6356, seguinte da Uniforme. É 356, sem identificação, desse mantém o 060, autorizado da Bomé de ONU. 060, na Bomé de ONU, 6356. Dono de 500 pés. Ok, sim, é grato pela informação. Confio na direita 2, da aproximação. Controle, o Romeu tem gol, já livrou a informação, é que está na terminal 086. Que mantenha inicialmente o 065. 065 já pode ser final, senhor. Grato, o Roberto Angol. Gente, inicialmente subir e mantenha o 065. 065, copiado. Examinar e manter o 065. Ali mantém no 073205. Recusa nova, pô. Mais boa, tá. Doutor Ivan Paripe, está presente? Recusa nova, pô. Mais boa, tá. Condições de voar no rumo de Paripe? Afirmativo, afirmativo, estou voando Paripe. Sete. Decolagem autorizada, pista no 0, no 40 graus, 5 nós, ajuste no 0, no 6. Informação, bando de pássaros, do lado esquerdo, próximo à cabeceira 28, aqui, o 3805. Gente, está autorizado, está 3805, 1016. Salvador, Papá Romeu, Juliette Romeu Mike. Boa tarde, Papá Romeu, Juliette Romeu Mike. É a torre Salvador. Juliette Romeu Mike já copiou a autorização do solo, está no pátio 5 acionado, pronto para início de táxi. Táxi autorizado, chame na taxi Papá para ingresso. Para Papá para ingresso, Mike. Curva direita pro 050. É, precisava manter a proa mais 3 milhas só, depois eu posso voar na 050, tá tudo só? Vicente, informe quando livre da formação pra curva direita. Aqui, vamos lá. Pode descer até quando? Até 3 mil pés. Ajustado no 0 no meio. 3 mil no 0 no meio. Controle, está 3805, boa tarde. 3805, contato radar na decolagem, submantenha 340, posso cruzar 2000 pés, direto Leda. 2000 direto Leda, vou subindo ao 340, está 3805. Aí, quatro pés, curva à direita, não, eu estou certo também. Então, direita para o 055, 3008. Direita para o 055, voo 2008. Direita 055, voo 2008. Sem referência, para a lei 70. Leitão Golfo, suba sem restrição, é o 085. Sem restrição, 085, autoriza direto de esquerda, se possível. Pode, vamos coordenar junto a IELS. Muito obrigado, somos transporte de prova, ok? Gente. Por 008, isso para 2000 pés, altimetro em Salvador, 1096, livre final LS, chama estabilizado. Aqui, 2016, toma estabilizado, tá? Livre LS, 2008. Salvador, Capatango, Kilo, Romeo Oscar. Romeo Oscar, prossiga. Santando origem, só lateral do Lula Gol, chamado Cláudio Augusto, para ponto de Salvador, São Paulo. Chame 053 no transponder, mantenha sem regras visuais, o altímetro em Salvador 1096. E via corredores, informe em Paripe, Kilo Romeo Oscar, 053 no transponder. 0153. Aqui é preciosa. Vou no 885. Identifique desse mantém 040, chegada bom. Tá, beleza, toda 040, só precisa voar bom, se devido a formações próximas da Lagoinha. Tudo bom. Muito obrigado, 104.000, 040, foi de bom, no 885, obrigado. As buecas do November? Mantenha o corredor inicialmente pelo novembro. Opa. Romeo Tangolfo, vou direto por seguro. Direto por seguro, Romeo Tangolfo, autorizado, obrigado. 096, Juliette, no meu mãe. Decolagem, Mike, está iniciando. Salvador. A escuta. Gostaria de reduzir um pouco a velocidade? Afirmo. Para quanto, senhor? Para a mínima que o senhor pode entregar? É 140, se eu quiser. Bem, tira até 1409, então. Tá bem, Brasil. Número 6356, desviando à direita, frente da formação. Controle licente. Juliette, como é mais? Pisado, cruzamento imediato, ponto médio da pista no 028. Paciente, Mike. Boa tarde, voo 2008. Boa 2008, boa tarde, ajuste 1096. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. O vento para cheque 150 oral 79. Vem, trabalhador. Este rumo para evitar formação por quantas milhas? Através de TAP, vai passar em TAP e aí é para a direita, 63, como é? Vente. Romeu, Juliette, Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Mantenha pro Nordeste, aguarde transferência para o controle. Pro Nordeste, aguarde transferência, Mike. 008, gol, pouso autorizado, pista 90, 950 graus, 79, ajuste 90. Informação de tráfego. Charlie 206, um cara à sua esquerda, dirigindo com pro Nordeste, 1000 pés, não era interferir. Gente, eu tenho a pouso, gol no... o gol 2008. Controle 6356 para prosseguir na descida. Isso mantém a 3010, o último entra em Salvador, 1096. 3000 com 1096, 6356. Vertical da RMAL, ajuste 1096. Recortado através da RMAL, Eco Zulu Nova Mar. Papa Romeu, Juliette, Romeu, Mike, mantenha para a linha litoral norte. Submantém 1000 pés, aguarde autorização do controle para a subida para 2500. E chame agora o controle em 208. Bom voo até o regresso. 208 até o regresso, Juliette, como é, Mike? controle Salvador, Papá Romeu Juliette, Romeu Mike. Romeu Mike, 1000 pés, corredor forte, informe a 10 milhas de Salvador. Reportará 10 milhas, senhor. Quando autorizado, deseja curvar à esquerda na proa de Camaçari, ascensão a 2.500 pés. Atenda o litoral norte, aguarde para autorização. Juliette Romeu Mike. Aguarda, vai manter 1000, Juliette Romeu Mike. Pouso autorizado, pista 97, vento 140 graus, 5 nós, ajuste no 0 no meio. Pouso autorizado, eco do 90. 5-3-2-0-5, boa tarde. 35 meia, já livre da formação? Afirmo, condições de voadona. 7, Oiduna, para final do ILS, para 2000 pés, última que é Salvador no 0 no meio, chama estabilizado. 2000, voadona e autorizado X-Ray, quatro estabilizado, 63 com meia. Salvador, approach control, good afternoon, China 6320, victor information. China 6320, proper identification, send maintain flight level 100, clear and bomb head 1 arrival. Roger, please send level 100 and clear bomb head 1 arrival, 320. Juliette Romeu Mike, mantém o litoral, subida 2.500 pés, aguarda autorização para voar direto o setor de sobrevoo. Aguarda autorização, ascensão para 2.500 na linha do litoral, Juliette Romeu Mike. Chame Recife em 28, corrige vezes 60, alterna 288. 260-288, azul 2790. Voltamos, Wolf. Brasília. Agora 55 milhas sudoeste Salvador, mantendo sem reservas e voo visuais, nível de voo 085. Eu tenho contato rádio agora com Ilhéus, 120, decima 1, Romeu, Tango, Golfo. Vou chamar agora Ilhéus, 120, obrigado, Romeu, Tango. Comer estabilizado. Esse comer estabilizado? Afirmo. Sete aproximação Ilhéus, chama 2, Salvador, em 1-8, decima 95. Completo, chama 2, 25, 63, 56, agora. 18, decimal 95. 118, decimal 95, 636. Certo. Oi, boa tarde, Oxiné 6356, na final da 10. Oxiné 6356, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 10 no meio. 10 no meio, aguarda 6356. 630, start reduce speed to 230 knots. O Romeu Oscar avisou algum campo? Afirmo. Ingresso circuito de tráfego, chama agora a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 3-8-4-5. Passa. Passando o quilo Romeu Oscar, boa tarde. Autorizado final 97, reporte vertical da IMA. O ajuste no 0 no meio. Vamos dar o número ajuste, vamos dar a IMA, o quilo Romeu Oscar. 6356, Ocean Air, pouso autorizado, pista 90, 940 graus, 5 nós, ajuste 90 no meio. Livre pouso 90, com 90 no meio, 6356. 0050, correto? Afirmo. Pede. Qual seria exatamente o primeiro ponto da, do sobrevoo? Será em Camaçari, o Juliette Romeu Mais, perto de Dias Dávila. Ok, sente. O Juliette Romeu Mais, você tem ciência da área proibida de, do polo petroquímico de Camaçari? Afirmo, a restrição é do solo a 1.500 pés e o sobrevoo será 2.500, o Juliette Romeu Mais. Correto. Tudo para 2.500 pés está livre de voar para colocar o primeiro ponto do sobrevoo. Curva da esquerda, ascensão a 2.500, Juliette Romeu Mais. Aproximadamente uma posição 63, 26, 01, 96, dá contato radar. Agora 75 milhas sobre Salvador, Rui Coral, após Coral Bomed para Bomed ONU. E se mantém inicialmente 100. Autorizada para Coral Bomed, Bomed 1. Controle Salvador, uma boa tarde, Bruno 964, cruzando 180 para o 164. Bruno 964, a significação desse mantém 060, chegada Bomed 1. Para o 060, Bomed 1, voo 9 Chanel 63, 0, 0, 0, 5, 0, 63, 0. Confirm the message for Ocean 6320, please. That's correct. We clear, send to flight level 050. Roger, climate level 050, 6320. Salvador, go 185, pegando a direita para 230. Para 230 por quantas milhas? 10 milhas, 185. 80 graus, 79. 10 quilômetros. O 1885 é poste assim que possível quando tiver condições com várias esquerda para ser reorientado para aproximação. Sente, o 1885 aguardará. Oi, Salvador. Autorizado Salvador, a partir de agora. Confirme direto destino, Mendes 6? É direto VR por enquanto, aguardando vetores para aproximação, Mendes 3 2000. Ok. Direto VR, Salvador, Mendes 6, aguardando vetores. Quando você já para o apelo, 1885, Dragão? 1885. What? Tô aí, o passarelo 2230, tá no ponto de espera pronto, não cumpri o perfil superior da saída, só o interior. Contra o inferior, ok? O 2230, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, 970 graus, 7 nós, ajuste 90 no meio. Autorizado a alinhar e decolar, 2230. Cruza 1-70 para o Itamoro. 3560, acione identificação, desse mantenha o 080, chegada a Bomed 1, redução de velocidade 2309, está 3560. 2310, 0080, Bomed. Ou, Fuji, 6326, desse mantenha o 070. 10 para o 70, 6326. Meu alto no solo, zona 5, direita, parte da aeroestá, frequência livre. Isso. Notificação. Informará o Juliette Romeu Mike. Ocean 6320 de 130,000 feet, Marciano, Salvador 1016. Roger, Kionete 1016, descendo 3,000 feet. 6320. Inicia o 2230. Sim. 64 foi de WhatsApp. Se você mantém a 4 mil pés, o time em Salvador 906. Só com o meu 964. E direto de tap? 4 de tap. Certo, direto de tap, agora 964. Decola. 2230, contato radar decolagem, suba via Arbor 1 para o 180. Arbor 1, transição Alefa 2230. Ah, suba via 180 para na Arbor 1. Não cumpre o perfil superior, senhor. Gente. Passa 3000 ou sobe? Entendido que não cumpre o superior, correto? Não compre, vai manter 3000, 2230. Gente, então mantenha 3000 pés, 2230. Tamo Vitor de Gilete, autorizado o acionamento, chame para o Taxi Yoss. Acionado, senhor, pronto para o Taxi. Taxi autorizado, chame na Taxi Yoss para ingresso. Não, não, obrigado. Na chegada, bom médio, 1-3154. China 6-2-6-3-0, vector for station, left turn, heading 040, commerce section localizer. Roger, turn left heading 040, and I will report passage localizer corn 6-3-0. That's correct, trust. Ahead of you, 7 miles, burn side 737-800, indicate a ground speed 160 knots. 6320, thank you. After intercept localized, descend to 2000 feet to Merced 1016, 6320. Roger, 6320, and after established localized course, descend until 2000 feet, 6320. That's correct, sir. Go 1964, cruzando 60 para 60, continua para 5000. 1964, desce até 4 mil pés ajustado no 096. Para 4 mil no 096, gente. Estabilizado LS, 1885 da Golf. 1885, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. Obrigado, até a próxima. Schneier 6326, condição de voar à esquerda, direto TAP. Negativo, voando em TAP, Schneier 6326. Correto, vê se mantenha o 05, corrigindo, 5 mil pés, o ajuste de altímetro no 096, 6326. Agora entendeu que ele era 5 mil com 1096, confirma? 5 mil com 1016, correto. E o voo no 964, voa à esquerda para 30. Contornar uma formação dentro de 5 milhas. Presente. Passarelo 2230 solicita desvios da esquerda. Confirme somente a proa e por quantas milhas? A proa de Arbor por 250 por 20 milhas. Teste. Mantendo 3 mil pés, na proa 250 por 20 milhas, está livre. Vai manter 250 por 20 milhas, 2230. Salvador approach control, 6220 and cleared, and establish localized course, 6220. Go for each approach, contact now for the tower, 118 decimal 95. 6320. Thank you. Zona 54, redução para 2209. Zona Noiva Key, this is Wind U1, 70 degrees, 6 knots, QNH 1016. QNH 1016, and stand by, let me clear. Matheus, em condições, a formação também aqui na nossa direita. A gente está um voo Edu, na descida autorizada para 3 mil pesos, em Salvador, não 016. Sente, curvando à direita, lua de duna, faixa para quanto? 3 mil pés, ajustado no 0,16. Ajustado agora a 1016, baixa para 3 mil na proa de duna, voo no 964. 3,000. Mantenha, justamente mantenha o 0803560. Mantenha o 0803560. Ocean City, Ocean M632000, reduzindo velocidade 2209. 229, reduzindo M32000. Correto, M32000, desse mantém 4000 pés, altímetro em Salvador no 06. 4000, 1016, no M32000. 3560, reduzindo velocidade 2109. 2109, 3560. Tango Victor, Índia Juliette, decolagem autorizada, pista 97, 180 graus, 59. Tango Victor, Índia Juliette. Desse mantenha o 070. 0703560. 964, desce para 2000 pés, liga LF, chama estabilizado no localizador. 964, 2000, liga LF, chamaremos o localizador, o voo no 964. Chamando 326, estruturação para o sequenciamento, curva direita para o 030, será como limite o localizador. 030, limitado pelo log, chamamento 326. Batango Vitor, Índia Juliette, decolar 224, submantenha 1000 pés e aguarde transferência para o controle. Sim, autoridade acessar 1000, aguardando transferência. Vitor, Índia Juliette. 6320, clear to land runway 10, wind 1, 50 degrees, 7 knots, QNH 1016, traffic information at your right side, Papa Alpha 32, maintaining 1000 feet, don't interfere your, if you're approach, Ocean 6320. Roger, thank you for the information, clear to land runway 10, 6320, QNH 1016. And? Mantenha presente crew, terá como limite o localizador. Mantenha presente, sendo o localizador como limite. Vou passar em 2230. Escuta, senhor, prossiga. Qual a altitude que mantém? Está mantendo 3000, o passarei 2230. É de forma que recebo o altimetria de 3500 pés. Gente, o passarei 2230. Oceaner 6320 para interceptar o localizador, curva direita para o 080, chama estabilizado. 080, chamará estabilizada, pode ser para 2000? Para 2000 está autorizado. 2000, chamará estabilizada. Mais desvio na Pro 200. Confirme? Para Pro 200, passarei do 2230. 7. Suba e mantenha 4000 pés, inicialmente, o altímetro no 06. Vai subir para 4000 com o 0 no meio, 2230. 3560, desça para 5000 pés, o altímetro em Salvador 1016. E aguarde o vetor final para o localizador. 75000 com 1016, aguardando o vetor final, 3560. Roda 3154, retornando para o GITAP. GITAP, senhor, condições de voar livre das formações? Sim, bom. Para o GITAP, está de GATSAP 3154. Estabilizou o localizador de Glenn, voo no 964. Grupo 964, compete aproximação LS, estimador Salvador em 1 no 8, decimal 95. 18 9, certo.